Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. Três juntas de boi, duas galinhas e um pato. Isso aqui é o girimu, uma abóbora. Ih, eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Gente, jagunçaiada do meu coração, seja bem-vindo ao nosso cantinho, pode entrar, pode chegar, olha, se sirva aí, que a casa pode não ser sua, mas a liberdade é, rapaz, mas rapaz, outro dia eu descobri que pra se dar bem num banquete de canibais, a gente só tem que começar com o pé direito, que dá tudo certo, eita porra! Estamos de volta para mais um Água de Moringa e aqui comigo, com a fome maior do que língua de manicure, ele, o Pensador Louco. Fala, meu compadre. Isso aí, cara. Se a chuleta é boa, eu caio de boca. E já vamos deixar claro aqui logo de cara o culpado por esta porra desta pauta. Ouvinte, se você quiser fazer alguma reclamação... pensadorlouco@pensadorlouco.com.br, tá? Que isso, velho. Tem que valorizar o cinema nacional, cara. Aham. Uhum. Nordeste é meu país, irmão. Nada contra. Eu acho eles excelentes eleitores, inclusive. Boa. E ali, de um dos cinco lados do Pensador Louco, ele, que tá mais satisfeito do que o urubu dormindo dentro da carcaça de uma vaca, ele, o dragão dourado, o Cródio. Ah, meu Deus, o que eu tinha de maminha nesse filme não tá de brincadeira. Né? E aqui do meu lado, ajudando a conduzir essa bagaça, ele que está ali conversando com segurança, Alexandre Nerdmaster. Eu tô pedindo pro segurança te encontrar no galpão daqui a pouco pra você fazer cosplay de deputado, tá? É. E ouvinte, caso você esteja estranhando minha voz, é porque eu tô rouco, não é porque eu faço as exigências sexuais do presidente da república, não, tá? Ai, ai. Não, mas eu ia pensei que ele ia falar que o segurança parar a barba, que tá arranhando a nuca. Ah, mas o Vidkenga não se preocupa com isso, não. Ele acha até gostoso. Mas não é? E hoje a gente vai falar de mais uma obra do cinema nacional que, segundo as descrições, é um filme de comédia com toques de horror. Clube dos Canibais. Eu só queria 2019. Saber quem foi o filho de uma puta que viu comédia nessa porra desse filme. Só isso. Cara, eu dei tanta risada nesse filme. Eu acho ele uma comédia maravilhosa. Isso se deve ao fato de você ser uma pessoa doente. Sim, também. Nunca neguei. Né? Bom, se vocês não sabem, a gente vai falar de Clube dos Canibais de 2019. Mas isso logo depois dos recadinhos do Short. Senhores e senhoritas, ouvintes do Água de Moringa, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma sessão de recadinhos. Bora? Enfim, vocês sabem que o podcast faz parte do portal Paranerdia. Então, basta mandar aquele comentário maroto no site www.paranerdia.com.br, para o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, no Twitter @paranerdia, no Facebook, facebook.com/paranerdia, no YouTube, youtube.com/paranerdiatv e no Telegram, no grupo Ouvintes do Paranerdia. Para quem sabe, eu lidero o podcast Anime Sphere e aqui temos todos os links em um link só. Basta dar um pulo em linktr.ee/animesphere que tá tudo certo, você acha tudo lá e tá tudo tranquilo. Belezinha? Então, voltando pro Água de Moringa, Fora o site do Portal Paranerd, que vocês já ouviram por aqui, nós temos o Twitter no @jsantos, que é J com dois T's, porque o cara é enjoado. No Instagram, @águademoringa. No Telegram, temos o nosso grupo, t.me/águademoringa, que também tá tudo certo. E no YouTube, youtube.com/águademoringa, onde o Jota anda publicando uma pancada de coisa bem interessante, e se eu fosse você, ia lá assistir. Belezinha? Fiquem com o episódio que está muito bom. Não estamos não, a gente nem saiu. Pois é. Eu também não saí daqui não, não sei de onde é que esse cara tá voltando. Boca! Ele tá voltando, o dragão, ele tá voltando do galpão que ele acabou de fazer o cosplay de... Porra, ele só fala desse deputado, esqueceu o filme todo, só lembra do deputado. É que a cena que ele gamou, saca? Né, que eu não sei porque eu não consegui ver outra pessoa a não ser você naquela cena. Calem a boca, suas piranhas. Legal que eu tô de barba, né? Cala a boca, eu não sei, demônio. Eu não sei se vocês notaram, mas uma das coisas mais deliciosas desse filme é a exploração dos clichês. E toda a treta do filme podia ter evitado simplesmente se a porra da mulher tivesse segurado o copo de uísque na mão. Ela só podia ter dado as costas e saído da enrabada em ação, e tudo estaria resolvido. A gente chega lá. Clube dos Canibais. Clube dos Canibais é um filme brasileiro de 2019 com um título como esse, e o filme pode gerar a expectativa de um sangrento gore apelativo. Porém, surpreendentemente, ele é tanto uma história de amor e uma crítica social quanto mórbido. Nele, o horror abraça a metáfora da exploração entre classes e o canibalismo se torna uma representação dos abusos cometidos pela sociedade brasileira contra os grupos desfavorecidos. Ned Master, traz a sinopse. Isso já não era a sinopse? Não, apresentação. Ah, tá, desculpa aí. Então tá, sinopse. Eu tô lendo com a empolgação de que... Eu tô lendo... Eu tô lendo como o cara do bicho que fica no boteco anotando os jogos do pessoal. Eu tô lendo igual a Zambuja, personagem do Chico Anísio. Por favor, faça isso. Como que é a Cida do Medo e Delírio? Neide Aparecida. Neide Aparecida, isso. Cara, melhor ainda, eu não sei se vocês perceberam, mas pro pessoal que gosta de Hora de Aventura, o Nerd Macha não tá com a voz exata da Princesa Caroço? Ai, eu já podia pensar que você ia pensar que eu tava com a voz da Selma, das Irmãs da Marge. Porra. Tá bom. Porra, ali... não, eu, então, a Princesa Caroço... Eu diria, cala a boca, dragão. Chega. Não. Então, conforme leria o Azambuja, a maneira correta de temperar o churrasco a partir da carne dos empregados é uma das poucas preocupações na vida luxuosa do casal Otávio e Gilda. Até que Gilda acidentalmente descobre o segredo de Borges, líder do clube e poderoso deputado. É muito deputado, deputado pra caralho. E a vida dela e de seu marido passam a correr perigo. Muito bem. Esse filme ele é dirigido, produzido e roteirizado pelo Guto Parente. Quem é Guto Parente? É o dono do filme. E no elenco nós temos a Ana Luísa como Gilda, o Pedro Domingos fazendo o papel do Borges, Tavinho Teixeira, que faz o papel do Otávio. Ou seja, é o Otávio fazendo o papel de Otávio. Mas não é? Bruno Prata, que é o Josimar, o Galba Nogueira, que é Lucivaldo, Juliana Carvalho faz o papel de Berenice, LC Galeto faz o Ramírez, e Zé Marias faz o Jonas. O Jonas. LC Galeto fez o papel de um cara que depois foi assado. Coincidências? Acho que não. Ele sofreu um assadinato. Bom, O filme começa em uma mansão riquíssima, né? Uma bela mulher. Somos apresentados a uma rotina de um casal que nutre um estilo de vida nada menos que peculiar. Otávio aparenta ser um rico tradicional e toma as rédeas de tudo. A Gilda, jovem, bela, vivem de modo despreocupado e colhendo os benefícios advindos do dinheiro, mesmo não movendo um músculo para adquiri-lo. Ela usufrui, inclusive, da virilidade de seus funcionários de forma contumaz e aparentemente satisfatória. Agora vamos falar um negócio. Jovem e bela é relativo. Qual é, cara? Mulher, porra, tudo em riba, cara. Nossa. É tranquilo, durinha. Tá bom. Em uma primeira cena de sexo, entre Gilda e um empregado, enquanto eles transam, Otávio, que até então não estaria em casa, se masturba observando os dois. E no momento do clímax, ele acerta o pobre infeliz na cabeça com um machado e todos têm orgasmos muito intensos. O Josimar, entretanto, pela última vez. Cara, puta que pariu, a cena do filho da puta gozando depois de dar uma machadada no cara me deu tanto asco, cara, me deu mas, tanto nojo, cara. Eu queria falar assim, eu não conhecia o trabalho do Guto Parente, até conhecer esse filme, eu assisti esse filme ano passado, gostei bastante do filme, dei risada do início ao fim, mas ele faz umas referências bem sutis a outros cineastas, assim, a câmera fixa dele... Eu não sei se vocês notaram, ele tem muita tendência em ficar com a câmera parada só olhando para a pessoa, sabe? A pessoa parada ali só para criar aquele desconforto. Ele tem o jeito dele de filmar, isso, ele faz justamente para te dar aquele desconforto. Essa cena em que o Otávio desce-lhe a machadada no Josimar e depois esporra no chão, eu não sei se vocês sabem, mas isso é uma referência direta ao cineasta japonês Takashi Miike, que no filme Ichi the Killer... Também tem um personagem que toda vez que aprecia uma cena de violência, ele esporra no chão. Inclusive, num ângulo muito parecido com esse, o título do filme Ichi the Killer é coberto de porra no início do filme. Sim. Não sei por que também, um pouquinho, mas muito de leve, me lembrou a cena do chuveiro do Alfred Hitchcock. É bem lembrável mesmo. E assim, essas tomadas longas e essas cenas abertas, assim, esses ângulos de câmera bem aberto, cara, dá uma sensação de solidão, né, cara? Dá uma uma sensação de quão vazia é a vida deles, né? Eles têm de tudo, eles têm aquele aparato gigante daquela casa maravilhosa, no entanto, a vida deles é vazia. Ao longo do filme, pelas discussões que eles têm, o casamento deles é uma puta de um arranjo, assim. Eles vivem como um casal que se ama, mas eles estão sempre à beira de um ataque de nervos. E não só isso, né? Tipo assim, o jeito de todas... Se você reparar no filme inteiro, todas as relações que eles têm, até pelas atuações, cara, você vê que elas são frias, são mórbidas, são vazias. Mórbida é a palavra que representa bem esse filme. Sim. Mas, tipo assim, não tá só nos assassinatos, cara, tá em tudo. O pessoal do marketing apresentando uma ideia. O cara... Nossa, aqueles dois. Não, aqueles dois do marketing. Puta que pariu. Eu sabia que Nerd Master ia falar. Escola Doutor Francisco de Atuação. Total. Puta total. Que pariu. Eu amei aquela cena. Sim. Caralho, cara, dá vontade de entrar na tela e dar meia dúzia de porrada nesse. O cara tava falando bem assim: então, senhor, o senhor pode perceber como as pessoas não têm mais confiança na polícia. Por isso, nós precisamos e devemos oferecer uma alternativa. Cara, parece o Jota Santos lendo sinopse. Mas, cara, eu mereci essa. Mas eu achei muito, cara, que é indicando o cara, tipo, as relações dele sem vida, saca? Até o marketing, que devia ser uma coisa muito vibrante e ilusória, é uma coisa, tipo, forçada. Cara, o pensador cara, falou uma coisa... Peraí, olha só, o pensador falou uma coisa mais cedo, que é o cara usar a câmera parada pra causar desconforto. Na hora que os filhos da puta falaram, mas a população não consegue mais ter confiança na polícia, então agora a segurança tem que partir de... Aí fica 10, estende, fica 30 estende. Segundos na cara do filho da puta, do presidente. Aham. Aham. Uhum. Aí cara, o outro que tá do lado, o assessor tá do lado. É, segurança privada? Isso, segurança privada. Cara, ele tem tanto nojinho de pobre, ele tem tanto nojinho de subalternos, que não só ele não fala com os caras do marketing, como o cara, ele pega o cara pra falar com ele, fala, os caras estão na frente dele, ele não fala pra eles, eu quero ver o VT de novo. Ele fala, fala pra eles que eu quero ver o VT de novo. Mas não apenas isso, o Aspone dele, o cara que faz o esmeril soviético nas bolas dele lá, que é o, deve ser o secretário dele, é quem segura os óculos de leitura dele. Que ele mesmo, não, ele tem um corno pra colocar os óculos de leitura na cara dele, de tão filho da puta que ele é. Exato. Bom, é mole, cara. Vamos terminar essa primeira cena aqui, que a ação, depois do primeiro assassinato, a ação de contingência inclui a limpeza do ambiente, esquartejamento do cadáver, separação dos melhores cortes e finaliza com incineração e enterro dos restos do pobre infeliz. É, mas finaliza com o jantar, né? O jantar onde já rola a primeira treta, uhum. Com ela brincando, falando a gente podia ter um restaurante, e ele falando, mas aí tu vai ter que aprender a cozinhar, e aí já... Cara, já arrisca a pata ali. Tem que arrumar uma coisa pra fazer, vagabunda. A futilidade das discussões, né? O cara, ele não tem nenhuma discussão mais profunda, né? Não tem nenhum... Ela também não tem nenhum objetivo de vida que seja maior do que o sol, o bronzeamento do dia seguinte, né? Não, mas é, se você não ter voltado na primeira cena do cara limpando a piscina e depois ela sendo servida do carne, ela tá apreciando... A próxima refeição saboreando a atual, né? Ela tá literalmente, né? Ela tá então, pra ela... avaliando as carnes, ela tá no açougue ali, aquilo ali. Senhores ouvintes, prestem bastante atenção que neste filme se come gastronomicamente e metaforicamente. Biblicamente. E biblicamente, isso é biblicamente que eu queria falar, obrigado. E bota metaforicamente nisso. Meta, rapaz, muita tem uns meta. Cara que vai muito metaforicamente forte ali, viu? Gente, assim, bom, na boa. De forte, de ladinho, de quatro, vai de tudo. Na boa, a gente tem muitos filmes representantes de canibalismo ao longo da história humana, e o canibalismo sempre foi uma alegoria para questões sociais, não dos canibais em si, mas nossas. A gente encontra reflexões na vida que a gente vive naquele comportamento canibal. O locacho canibal é assim... É, o cozinheiro, o ladrão, sua mulher e o amante é assim, inclusive com uma crítica profunda ao os fundamentalismo filmes de cristão. Do Romero são assim, né? É, mas ali não é bem canibalismo, que são mortos. Como não? Os zumbis estão comendo o quê? Coelhos? Não, é outra metáfora, não é canibalismo, eles estão mortos. Os mortos não eles comem... É uma outra espécie comendo... Não é a mesma coisa, mas o ato de você comer voluntariamente um corpo humano, como acontece lá no... Como é que é o nome? No albergue. O primeiro albergue, inclusive com uma cena com uma ponta do Ruggero Deodato, que foi o diretor lá do Holocausto Canibal, é sempre uma metáfora para algo que a gente vai achar na nossa sociedade. Assim. No caso do Noite dos Mortos-Vivos, é mais uma crítica ao consumismo desenfreado. Né? É, não importa o que você seja, no fim das contas, você é um estadunidense, você é uma criatura que consome tudo à tua frente. Você é uma nuvem de gafanhotos que não para nem para os vivos na tua frente, você quer comer tudo. Mas eu acho, eu achei, não sei se já teve outros filmes de canibalismo assim, passados no Brasil, feitos no Brasil, mas eu gostei bastante de como ele tratou o tema. Ele não fez metáforas assim, esfuziantes, ele foi reto, assim, é isso aqui que eu quero mostrar, é isso aqui que vocês vão ver, filhos da puta. Tipo assim, foi metáforas para principiantes, saca? É um negócio assim, cara, se você não entendeu isso aqui, você é muito burro. Exato. É, não, foi seco, cara, foi seco no assunto. Inclusive, desculpa só te cortar, Jota, aquela cena onde tem a evisceração da peça de carne, eu não posso deixar, apesar de serem pontos pequenos, pontuais a princípio, e depois naquele final sensacional que a gente tem, a gente não pode deixar de elogiar sempre o maravilhoso Rodrigo Aragão, nosso Tom Savini brasileiro. Grande ele mesmo, cara. Diretor e responsável por efeitos práticos, que fez um puta trabalho nesse filme. Ele tem alguma coisa a ver com o Dr. Renato? Nope. Ele tem a ver com o Mangue Negro e outros filmes foda aí, que ele fez. Não, se bem que Mangue Negro eu acho que é do Peter Bastos. Agora não. Mas não importa, não. Eu só queria saber se tinha parentesco não, com o filho. Não, nenhum. Zero. Graças a Deus. Esse início de filme, ele não deixa você com dúvida de nada. Tipo, ele te entrega as coisas mais grotescas que vão acontecer durante o restante do filme. Que é pra tu não ter que precisar descobrir isso durante o filme. Então ele fala assim, olha, nesses primeiros 20 minutos aqui, o que acontece é isso, e isso todo mundo é filho da puta, certo? Esses são canibais, ela trepa com os funcionários tudo. E ela ele come e depois come os funcionários, né? É. Ele não tem nenhum ciúme dela ter relações com os funcionários, porque não são humanos, né? São objetos de uso. Como fica bem falado em mais pra frente no filme, né? Exatamente. E aí o cineasta, né, ele deixa claro pra gente, nesse início aí, até o jantar, de que aquilo é o status quo deles, né? Fala, olha, eles são assim, isso é o normal deles, não existe nem discussão a respeito disso, né? Se é bom, se é ruim, se é certo ou se é errado, não tem discussão se essas ações são morais ou imorais. São só as ações normais dele. É por essas e por outras, cara, que hoje em dia, se esse filme tivesse filmado por agora, teria recebido o título de Bolsogados, o filme. Bolsogados, pode escrever. Não, mas é verdade, o que vocês falaram, ele mostra a morte do trabalhador, a morte do empregado, e eles eviscerando, depois comendo o corpo e tacando fogo nos restos, nus no jardim, com aquela fogueira crematória na frente deles. Ele tá mostrando aquilo principalmente para dizer, ó, toma na cara, filho da puta, é isso aqui que o filme vai te mostrar, mas não é disso que ele trata. Isso aqui, exatamente, você vai tomar logo na cara, porque a gente vai discutir outras coisas, então já aceita, é isso aqui, pronto, só que a gente vai falar de outras coisas no resto. E o Tavinho Teixeira tá confortável pra caramba nesse papel, os dois, né, o casal tá muito bom, muito bom. Eles estão, ou eles são muito ruins, ou eles realmente encarnaram esse casal apático e ou eles são dois tremendos filhos da puta, ou dois tremendos atores, né? Exato. Exatamente. Nerdmaster, pro? Nerdmaster, pro? Siga. Siga. Só faltou o Siga, né? Mas tudo bem, então vamos lá. É pra eu ler o que tá na pauta, né? Achei que ele ia falar... Nome? Achei que ele ia falar Nerdmaster Prolapso Anal. Agora. Eu preciso me certificar. Pensador, vá pro. Caralho. Diabo que o cão carregue. Tá. Vambora. Mais uma vez a Lasa Buja. No mundo dos negócios da alta roda, Otávio é um bajulador de grandes figuras, enquanto tripudia e pisa nos subalternos. Durante uma reunião com o deputado Borges, ele descobre que existe um traidor no clube secreto em que eles são sócios. Traidor esse que depois a gente descobre quem é. Na festa de aniversário da esposa do deputado, Gilda acaba bebendo demais e flagra Jota Santos sendo currado por um funcionário. Não, desculpa, eu li errado. Borges sendo currado por um funcionário. É, não, currado não. Currado implica violência, ele estava amarradão ali, cara. Ele estava recebendo o lamour anal. Ele estava mordendo os beijos. Não fui eu que escrevi a pauta, então foi. Eu só queria dizer que Gilda soltando o bafo, chamando o Raul naquela privada, lembrou tanto a minha vida, cara, porque eu me senti muito representado. Não, mas isso daí é bem simbólico, porque um segundo antes eles estavam... se gabando do primeiro mundo e como é mais civilizado e como o brasileiro é escroto, e cara, ela caga até o banheiro vomitando. Ela caga o corredor antes do banheiro. E, ela com certeza, não só o corredor, cara, ela deve ter ido vomitando até o banheiro e a empregada fica limpando atrás, entendeu? Sim, tipo assim, o marido não se mexe, né? O marido fica só olhando. É um corte, tipo, do... Cara, eles são muitos escrotos. Aí corta ela sendo escrota. Entendeu? Né? Entendeu? Continuando. No retorno pra casa, Gilda e Otávio se desentendem. Em casa, ela se torna pensativa e aí ela comete o segundo erro da sua vida. Ela vai até o gabinete do Jota Santos, do Borges, para esclarecer a situação e dar apoio às escolhas sexuais do deputado. ao qual ele se encontra surpreso e veementemente afirma desconhecer a situação a que ela se apresentou. Então, o nome dele não é Borges, é Jair. Né? Negando tudo que ela Jair estava negando. Afirmando. Né? Eu só queria... Aí vem aquela vinheta do Medo e Delírio do Silas. Jair! Messias! Eu já eu prefiro outra. Que... Então, o bundão é o Jair. O desentendimento dele, do casal no carro, já mostra o quão babaca o Otávio é, né? Que ele fica usando aquelas frasezinhas de machinho, sabe? De machinho à base de Viagra. Fica, eu sou o homem dessa família, eu não admito que você fale assim comigo. Não, a cena anterior, quando o cara encontra o novo guarda de trânsito lá, o novo segurança lá, ele fala, ó, três coisas, eu demiti o Josimar, se ele aparecer, atira nele, tá? E se eu te pegar com fone de ouvido de novo nesta merda, eu vou pegar esta escopeta e enfiar ela inteira no seu cu, sem cuspe. Não é pra ouvir água de moringa no serviço, porra. E o pior de tudo, normalmente o Nerdmaster exagera nessas descrições, mas ele tá falando a fala ipsis literis do cara sim, lá. Sim, foi uma transcrição verbatim. Caramba! É porque ele ficou desejando a shotgun no rabo dele. No teu rabo que eu fiquei desejando ela, tá? A conversa no carro lá, uma coisa me veio à cabeça, pensador. Quando o cidadão precisa invocar seus direitos, né, não importa onde seja, ele realmente não tem esses direitos, né, e não se acha dignos dele. É verdade. Tipo, você tem que me obedecer porque eu sou o dono. Pois é, você não é o dono, você não tem poder de dono, você tem que me obedecer porque sou o homem. A risada não, você não que tem a poder. Gilda deu nessa hora. Maravilhoso, maravilhoso. Tu não toma vergonha na porra dessa cara, tu não manda merda nenhuma. Tu não trepa. Puta. Porque eu tava esperando o momento que ela ia dizer, cara, dono do quê, cara? Tu não é dono nem da minha buceta, cara, que eu tenho que dar pros empregados pra sentir alguma tu coisa. Tu não me come, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Mas, assim, essa questão da sexualidade já tinha ficado claro que ele não é homem... ele é um voyeur, da cópula, né? Ele é um voyeur, ele gosta de ver a esposa dando... E a conclusão do ato, que ou seja, ela goza e ele desce-lhe a machada no crânio do cara, é aquilo. Ele tá consentindo sem consentir que a esposa faça sexo com outra pessoa, ele se masturba para isso, mas no momento em que ela goza, ele fala, não, agora você não tem mais o direito, você vai morrer, filho da puta, porque eu sou macho e ninguém faz isso com a minha mulher. É exatamente a metáfora pro macho babaca. Pro macho babaca e corno, que é tão bem representado em tantos momentos no Brasil, não é, o chefia do executivo? Principalmente nos atuais, onde os maridos estão em frente a locais batendo sentido. Batendo sentido pro outro enquanto o outro tá comendo. Batendo sentido em outras coisas também, né? Você conhece Jota Santos, aquele nerd cabra da peste? Ele me mandou gravar um áudio falando do meu podcast. E já que sou pensador e louco, daqueles presos no pinel, ao contrário de fazer só jabá, preferi gravá-lo em cordel. Aqui no Água de Moringa, rima não fica em cima do muro. Deixa eu dar um gole na pinga e falar do meu teatro escuro. Tem podcast de tudo, música, cinema e quadrinhos. Tem até uns storytellings pra te deixar com medinho. Tem muita cultura escondida que só coveiro pra achar. Daí eu cavo, gravo e edito, te entrego prontinho pra escutar. Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Vai lá, assina, baixa e dá play. Aposto que vai achar algo de bom. Depois disso, Gilda se torna passivo-agressiva e provoca Otávio durante as conversas. Peraí, né? Depois disso, ela já era passiva-agressiva desde a primeira cena, cara. Eu acho que ela só parte pro agressivo. Ela parte pro ataque. Ela elimina o passivo, né? Depois de receber a confirmação da reunião, Otávio se dirige ao rendezvous, onde somos apresentados a uma cena onde vários personagens visivelmente poderosos assistem um casal acorrentado fazendo sexo selvagem. E em um momento de clímax, o Carrasco, usando uma máscara de pele humana e portando um porrete cravejado de pregos, vai não, até o casal não, de cena os executivos. Não. Com o leito direito, é um Carrasco vestido uma máscara de costinha e portando a Lucille. Não. A Lucille on drugs, né, cara? Porque... on drugs, ué. Lucille on drugs, claro. Essa cena do... Da cena de sexo no galpão, onde estão os poderosos lá em cima, olhando eles lá embaixo e filmando, enquanto o negão acorrentado... Cara, vai ter potência assim na casa da peste, porque o cara tá acorrentado, sendo assistido por um monte de engravatado, e ainda tá ali forte e firme. Deve ter sido a base de Viagra, filho. É, porra, sinceramente, a única coisa que me incomodou nessa cena é como é que o Borges conseguia sentar depois de ter dado o cu a noite inteira, mas... Eu imagino isso. Mas você não percebeu, não? Você não percebeu? Ele tava de ladinho. Ah, ele tava de ladinho. E foi interessante deixar essa cena e a outra que lá um pouco mais pro fim do filme, fora de quadro, que ela se torna mais violenta, né? Fora de quadro, assim você vê, né? É, não é nem isso. É que, como eu disse, assim, o lance da violência nesse filme, apesar de ele ter umas cenas legais de violência, não é o foco do filme. Ele tá tratando de outra coisa. Ele tá tratando da desumanização do ser humano, das supostas classes superiores olhando para baixo e só vendo animais e tudo mais. Ele não tem interesse em mostrar aquilo que não é... O foco do filme, apesar de tratar de canibalismo, não é sobre isso. E também porque ele gera aquela comodidade. Ah, ele fez isso, ele está fazendo isso, a gente não vai mais ver violência até o momento final, onde a gente tem uma coisa deliciosa aí para ver. Já que hoje eu tô fazendo cosplay de Azambuja, vamos lembrar um outro personagem também do tio Chico, que é o Justo Veríssimo. Pobre tem que morrer! Quero ter honra, pobre! Não, esse era o Caco Antibes. A cena seguinte... O Veríssimo também falava isso. A cena seguinte é um jantar onde é servida uma carne maravilhosamente mal passada e Borges, durante o brinde, anuncia que Clóvis, o traidor, sofreu um acidente. Logo depois, o próprio Borges propõe outro brinde onde discursa sobre os valores sociais que eles defendem e se exalta ao ressaltar a nobreza da elite que deve ser detentora do poder sobre as massas, aplaudido por seus companheiros de jantar. E compartilhado no zap outro negócio. Até o caralho, né? Sim, né? Ele faz um discurso... O que os caras fazem de steak tartar nessa porra desse filme, cara, dá até fome se tu gosta de carne desse mais mal passado. Cara, eu senti muita fome durante aquele filme, cara. A carne tava maravilhosa, cara. Quase zero gordura, né? Duas coisas sobre essa cena. Coisa um, o discurso que ele faz, inflamado, cara, ele tanto não consegue enxergar as pessoas que eles matam como seres humanos... que ele se fala como defensor dos valores e família e da moral e dos bons costumes e o caralho a quatro. Pouco tempo após eles terem assistido à morte de um casal e eles agora estarem comendo o casal. E a coisa dois, se vocês pararem o filme no exato momento em que mostra ao longo da mesa as pessoas comendo, a pessoa exatamente à esquerda do Borges é um japinha completa e totalmente igual ao Sr. Miojo. Olha lá que cara pareceu que desenterraram o Pet Morita. Ele é idêntico. Não, o mais engraçado nessa história e ao mesmo tempo hipócrita é o filho da puta reclamar dos pederastas, sendo que o filho Sim. da puta é o maior pederasta de todos, cara. E não só isso, cara. Eles não só viram o casal que estava... foi morto, eles estão devorando, mas tipo assim, eles estavam antes... num ato de sexo basicamente selvagem, né? E ele só admirando, cara, olhando como... Não, e o pior de tudo, Dragão, é que no... não é sexo, né, velho? Porque você... Ah, tudo que tá acontecendo ali, eles estão presos, acorrentados, sendo filmados, os caras estão assistindo ali aquela coisa poderosa, porque é uma cena de sexo extremamente poderosa, né? Tanto pelo ambiente, quanto pela potência do negão ali e a negona. Só que tem um problema. Ninguém tá excitado, ninguém tá visivelmente excitado, ninguém tá animado com aquilo. Eles estão assistindo como se estivessem vendo uma... Sei lá, Vida Selvagem no Discovery, tá entendendo? Sim. Falando nisso, Animal a mulher Planet. Também... A mulher faz exercício vendo o leão se comendo na savana. Eu vi, cara. Que negócio absurdo, tipo... Eu diria, inclusive, que nessa cena o Borges sentiu nojinho. Sentiu noxinho. A cena do negão com a negona. O que o diretor mostra com isso é justamente, assim, eles estão tão... Eles se consideram tão à parte da suposta humanidade do povo brasileiro que não só eles não consideram eles como seres humanos, como eles se colocam num patamar inalcançável de probidade, sabe? De bondade, de superioridade. Não muito diferente... E eu não quero ofender ninguém, mas na verdade quero sim, de umas certas religiões aí que falam assim, tipo, sexo fora do casamento é proibido, mas temos aqui esse puteiro gospel, drogas não podem ser usadas, mas olha aqui os traficantes gospel prontos aqui para fornecer vocês. Traficantes, né? Gospel é ótimo. E viva a hipocrisia. Obrigado. É a mesma coisa, cara, que nesses dias teve aquela imbecil da Pietra Bertolaso recebendo a informação de que pelo menos 3 milhões, 30 milhões de brasileiros passam fome, e ela começando a rir, porque ela não vê essas pessoas passando fome, então elas simplesmente não existem. E isso não foi um filme, não foi uma ficção. Isso aconteceu ao vivo num programa. Não, falar de hipocrisia, o caso Carla Zambelli, né? Que a filha da puta me aponta uma arma para um coitado no meio da rua porque ela se achou ofendidinha da puta que o pariu nas vésperas da eleição, sendo que é proibido portar arma de fogo na véspera da eleição. Aí a filha da puta chega no negócio, tenta se fazer de vítima e fala que não vai cumprir a diretiva, porque a diretiva é feita pelo seu Alexandre Borges, ele não é legislador. Ele é o que então, sua filha de uma puta? Caralho. É, né? E depois... Fugiu. É, fugiu. Não, ela não fugiu. Ela foi aprender no exterior com Alan dos Santos sobre a verdadeira liberdade de expressão. Exatamente. A maravilhosa democracia americana. Ela foi descobrir que liberdade de expressão é meu pau em sua mão. Né? Medo e delírio em Brasília. Prossiga, mestre Alexandre Nerdmaster. Então, a Lazambuja. Em uma agência de emprego, Jonas, um desempregado, jura que numa agência de emprego o cara é um desempregado? Não creio. Como pode? Como tu prossegue, demônio! Eu não tenho nada com isso. Busca emprego. Não, jura que numa agência de emprego ele tá buscando emprego? Uau! Ah, vai que ele, caralho, tá indo lá pra trabalhar. Agência de emprego também tem funcionário. E acaba sendo contratado como caseiro por Otávio e Gilda. Numa melhor cena que eles estão num cardápio, buscando a próxima refeição. Não, esse aqui não, tá muito magro. Não, esse aqui as pernas são muito finas. Ah, ó, cara, esse aqui, ó, carne escura. Eu quero esse, marido. Eu fiquei escura, desconfortável, tá? Nessa cena, né, de Márcia, porque, tudo bem, ele conversando. Não, caseiro, tava assim, ah, beleza, né? A gente já sabe que ele vai ser contratado pra mansão do Otávio. Mas aí... E agora, o que é que eu faço? Não, você vai pra próxima sala ali pra tirar as fotos, fazer exame. Eu falei, como tira foto? E na cena seguinte, ela já tá com o tabletzinho lá mostrando pra Gilda os candidatos. E aí ela passa, eu falo assim, não, é foto 3x4, né? Não, é foto de corpo inteiro, de lado, de bunda, de frente. E todo trabalho. É cardápio, eu tô falando, é um cardápio, porra. Mas o lance de arrastar pra um lado, pro outro, vocês não acharam que tinha uma pegadinha meio Tinder ali, uma crítica meio Tinder ali? Claro, né? Quem é que eu vou comer, né? Puxa pra direita. Então tá, sim. Mas Tinder não é Pokémon Go? Peraí. Oi? Tá bom, pessoal. O dragão, cala a boca. É o mocinho que você vai capturar. Ai, caralho. Jonas se dirige ao novo emprego e encontra uma carcaça de cachorro morto na rua. Aguardem esta imagem que ela vai ser essa mais usada cena, mais pra frente. Essa cena é aquela mesma cena longa que o Pensador tinha falado, que é uma estrada imensa, né, de barro, de terra, e o cara vem lá da puta que o pariu e devagarinho caminhando e você esperando, cadê? Acaba a porra da cena. Não, não acaba. Mas aí que tá, Jota. Esse tipo de cena, um cineasta maravilhoso que fazia muito isso, o cineasta russo Andrei Tarkovsky, ele passa isso justamente pra você sentir na pele do calango lá, do corno, do Jonas que tá vindo, a dificuldade de andar com o sol a pino a pé por não ter nem a bicicleta. E você tem que sofrer junto com ele, porque afinal de contas, dali em diante do filme, nós, a audiência, meio que somos o Jonas, porque não dá mais pra se agarrar em nenhum outro personagem do filme, que é tudo um bando de filho da puta, né? É, aí chega o Otávio na porta. Você percebeu chegou... que o São. Pera aí, ô, fica quieto. Pera aí. Você percebeu que o chão árido, o cansaço dele, o sol a pino, tava contrastando com o puta de um céu azul e aquelas hélices de geração de energia... Sim, de energia eólica. Eu falei, cara, o cara tá praticamente num paraíso, velho, caminhando numa estrada desértica do inferno. Aí chega o Otávio na porta, e aí, Jonas, é... Cara, o que tu tá? Tu tá todo areado, tá todo cheio de... Tá parecendo que te passaram na peneira, que porra é essa? Ah, não, que eu vim andando até aqui lá da... Do ponto. Da parada. Da parada. Que é. Ele fala, parada. Porra, mas é muito longe. Por que que você veio assim a pé? Queria que eu viesse como? Voando, filho da puta. Porra, alguém foi me buscar por... Alguém foi me buscar por acaso, filha de uma puta? Mas tá bom. Aí, beleza. É, Otávio e Gilda discutem sobre o sexo anal do Borges com o funcionário. Com o funcionário? Eles não discutiram o sexo anal não, do Borges com o funcionário. Mas eles discutiram a cena de sexo anal do Borges com o funcionário que faltou uma vida. Ah, tá. Ok, tá. Eu pensei, é que eu entendi que eles discutiram com o funcionário. Não. Quem tava tá, no ânus do Borges errado, é tá o bom. Funcionário, não... Ok. Quem aí se aprofundou nas estranhas do Borges. Né? Aí começou uma série de piadinhas engraçadérrimas. Nossa, acho que esse foi o momento comédia, inclusive, desse filme, né? Vamos lá. Né? Eu me senti representado porque eu faria isso em qualquer situação, séria. Não, piadas mas o cara ficou assim pensando, assim, cara, o Borges tava dando o cu, velho. O cu, velho. Não, a cena é a seguinte, tá lá a Gilda explicando pro Borges a cena, né? Mas tava o Borges, com o Josimar, dando o cu. Mas o cu dele? Não, o meu, filha da puta. Ela tava olhando no espelho, seu desgraçado. Pô, mas o Jorge dá o cu? O Borges dá o cu? O Jorge... Você queria que ele desse o quê? Numa transa homossexual, filha de uma puta. É maneiro que ele fica transtornadão, né? Porque o Borges é o líder. Não só é meio que o patrão dele, afinal de contas, a firma de segurança dele é usada na segurança do Borges, mas também porque ele é o líder lá do clubinho gourmet deles, né? Então ele fica transtornadão. Ele vai pro espelho, assim, com aquela cara de... O Borges... dando o cu, o Borges dando o cu, e a mulher dele ajuda e fala assim, travou. Não é isso que vocês fazem no clubinho de vocês? Claro que não, mas se quiser, tá liberado. Se o Borges pode, meu amigo, pai fundo. Vai na fé. Bem fundo. Cara, pra uma mulher que não tem marido, que não é comida pelo marido, né? Aí beleza, então elas estão discutindo. Muito pelo contrário, ela é comida pela comida, né? Literalmente. Cenoura. Ela come, descome e depois recome. Oi? Né? Então, eles estão discutindo a cena lá do Borges e o cu do Borges, falado inclusive 14 vezes, sim, eu contei. Olha aí. Foram 14 citações ao cu do Borges, entendeu? E os problemas que podem... O contador, né? É o contador. É o contador. Eu posso continuar agora, dupla de filhas da puta? Não, obrigado. Tá, então tá bom. E os problemas que podem advir desta descoberta. Aí você sabe quem é que fez a pauta quando você lê a palavra advir, né? Tá errado? Nada, tá perfeitamente bem colocado, por isso que foi o pensador que escreveu essa pauta. Fui eu que escrevi, demônio. Eu vi essa advindo da esquina. Né? Lá de longe, lá do canto, no sertão. Ela veio advindo, achou uma carcaça de cachorro. Né? Vocês todos vão todos dar a bunda, vai. É, prefiro dar a bunda. O Borges está ocupado. É. Durante o trabalho... O Tocha Humana está querendo revanche. É, cala a boca, dragão. Durante o trabalho, Gilda já começa a comer o Jonas biblicamente com os olhos. Ah, não é ainda biblicamente, não, é com os olhos. Desculpa. Isso. Enquanto este trabalha, e aliás, ele corta uma grama de uma maneira maravilhosa. Eu nunca vi uma pessoa tão bem habilitada com um cortador de grama como o Jonas. Coitado, ele do passou, cortador de grama, foi estuprado. Ele passou no mesmo tufo de grama umas 6 vezes com a porra do cortador. Tava do lado da patroa o tufo de grama. Você acha que ele queria o quê? Ia pra longe? O tufo da patroa, né? É, blá, blá, blá, blá, blá. E enquanto isso, Otávio, preocupado, vai aterrorizar o segurança, dizendo que existe uma gangue atacando a região. Perigosíssima. Inclusive, faz o mesmo com o Jonas, dando-lhe uma pistola para ajudar na segurança. Muito bom. Cara, nessa cena do segurança, né, o careca lá, o Sargento Pincel. Zoiudo. Zoiudo. O quantas vezes o cara chegou a quase dá um tiro no patrão, que o cara toda hora pega o dedinho e tira a porra do cano da frente dele. Não, ô filho da puta, bota o cano pra cá, que tu tá a meio segundo de me dar um tiro, ô desgraça. Cara. E ele chega no final, ó, só toma cuidado, os primeiros que eles matam é o segurança, dito e feito, né? Dito e feito. Mas também tava o bicho tava no quinto sono, velho, quando... Gilda vai até o quarto de Jonas, que está armado, né? Ela pega em sua arma, entra no seu quarto para conferir o poder de fogo do novo funcionário. Fala, dragão, o que você dizer? Nada, ele só tá só apreciando a tua quinta série interior. Não, eu ia falar que ela já chega pegando no pistolão, né? Pois é, tá armado, né? Foi conferir o poder de fogo. Durante o catilobeme da patroa... Durante o quê? Catilobeme, catilobeba, pega na buchaca, tchuc-tchuc, tudo isso. Escabelar sexo. O palhaço. Sexo. É, os... O Headmaster nem sabe mais o que é isso, né? O segurança, dorminhoco... Só o título... Peraí, rapidinho, Jota, só um segundinho. Depois você continua lendo aqui. Dragão, vai... Mas volta logo pra terminar o programa. É, pra puta que te pariu. Tá bom? Viu? O segurança dorminhoco tem a sua garganta cortada por homens armados que invadem a mansão. E no melhor da inspeção... Ele tem a garganta cortada num efeito lindo feito pelo Rodrigo Aragão. Ficou maravilhosa a cena, ficou muito boa. Olha, 10 de 10 pra arte de cortar gargantas ali. Ficou lindo. O que ficou meio zoado foi a careta que o segurança fez, velho. Não, e aquela virada de... É porque o Renato Aragão não controla a careta do cara. Renato, né? não, cara. O cara parecia que ia dançar é Rodrigo. Raca, né? Não, tipo... é o Didi, não. É o Rodrigo Aragão, velho. Ô, Piscite. Você falou em Renato, Zé Mané. Deixa o Nerd Master drogado e continue. Sim. E durante a inspeção, né, a patroa e o funcionário são interrompidos por som de tiros vindo da suíte onde o Otávio estava dormindo. O Otávio não foi encontrado pelos assassinos e ele é caçado pela mansão, inclusive pela passagem secreta. Na verdade, a gente não sabe disso agora. A câmera não mostra. Eles atiram, eles cravam o quarto de bala e vão procurar. Acha que ele morreu. O que teria sido muito anticlimático, né? Você acha que eles estão procurando as outras pessoas. No caso, eles mataram o Otávio, a Gilda não tá ali, então eles foram à caça dela, né? Aliás, deixa eu aproveitar o Dona Carla Zambelli. Aprende com esses caras como é que se anda com uma pistola na mão, é colocando pra baixo, tá, filha da puta? Não é fazendo não é fazendo sniper no meio do, da rua, não. Mas ela só jogou CS 1.6, porra. Você acha que ela tá indo aonde? E no cenário do Rio de Janeiro, ainda por cima, né? Tocando baile de favela. Os bandidos utilizam a passagem secreta por trás do espelho, por onde o Otávio costumava assistir a Gilda fazendo sexo com os funcionários. E ao seguir pelos corredores, um dos assassinos é atingido por um machado e morre. Com o som de... Que coisa! Eu me assustei, porque ali a cena tá toda à meia luz. E o cara vai indo, aquele plano vai abrindo, abrindo. Você vê a parede quase inteira da... Do corredor, e quando ele chega na porta, é tchou! A porra do machado no peito do desgraçado que cai que nem um pedaço de madeira fudido, morto. Machado de Assis. Nossa senhora, eu tava ouvindo essa piada até meia hora atrás, mas tá bom. Né? Um segundo assassino encontra a Gilda no quarto do Jonas e, antes de atingir ela, ele leva um balaço na cabeça e cai só o pacote. Sim, que o Jonas estava escondido atrás da porta e o cara foi lá, olhou a mulher seminua na cama e falou eu mato ou como primeiro? E aí o Jonas aproveitou e deu uma... Nesse filme aqui é preciso tomar cuidado se mata primeiro ou come primeiro, né? Exato. Porque tem uma certa ordem para fazer aqui essa situação, né? É porque não ajuda pode se brincar come antes, sempre, né? Né? A Gilda sempre come primeiro, né? Continua, filho da puta. O Jonas cava um mega de um buraco para enterrar os corpos, enquanto Gilda e Otávio discutem sobre como resolver e criam um plano para enganar o Borges e sair da situação. O plano, inclusive, é da Gilda, né? Segue, não, né, não é. O plano é do Cebolinha. Parece pelo puta que... plano Cebolinha do caralho. Não, essa é um plano Cebolinha porque ele dá certo. Não deu, não, não, Dragão. Você viu o final do filme? Não deu certo. Né? O plano deu certo. Quer dizer, deu certo ou não deu? Deu certo o plano. Só a última etapa que não foi. Porque tá, eles contavam... Só o finalzinho, eles... né? É só a ida pro açougue que falhou. Tá, eu tô esperando só o Dragão acabar o discurso motivacional dele pra poder continuar, tá? Vai. Então, vamos lá. O plano... Vamos ao plano. Chamar o Borges, dizer que foram atacados, que um bandido, o segurança, o caseiro e a Gilda morreram, falar que prendeu o outro bandido e que vai torturar ele à base de tirar as unhas, né, para fazer ele confessar quem é o mandante da brincadeira. Aí o Borges vai vir para conferir, né, a brincadeira, mata o Borges, come o Jonas e culpa ele pelo assassinato. Não necessariamente nessa mesma ordem. É, eu acho muito legal, porque esse é o momento em que ela explica o plano pro Otávio, e o Otávio fala, eu não sei se eu vou conseguir, nós não somos assassinos. Aham! Nossa senhora, velho! Não! Que puta que pariu, velho! Não, é porque, cara, eles não matam pessoas. Eles matam pobres. Matam pobres. Né, entendeu? Eles matam animais. Eles matam a criadagem. Tipo, não somos assassinos, não matamos pessoas iguais a nós, pessoas que importam. Sim. Matamos aquilo, o resto. Exato. Né? É, tipo, aquelas assim, coisas. Isso é uma coerência do personagem, mas é uma incoerência lógica. Isso daí é pra mostrar o personagem, cara. É, mostrar do que o filme tá tratando, né? Uhum. Que é isso. Tipo assim, se você é burro e não entendeu isso até agora, a gente tá explicando. Eu vou esfregar na tua cara, que é pra ficar bem. Mas bem explicado. Nesse momento, a gente. Esse tipo de atribe saindo da boca do Otávio faz sentido. E é natural, porque você não espera menos desse povo, né? Ele tá falando algo ali que, se você tá acompanhando o filme até agora, ele tá coerente com o personagem, tá coerente com as coisas que ele acredita. Né? Funcionários e pobres são coisas, né? São comida só. Não, e tipo assim, se você achou incoerente... Gado, né? O discurso dele até aqui, desculpe, o problema é com você e com a sua interpretação de texto. Eu é tô que eu falei que essa porra desse filme hoje em dia se chamaria Bolsogados. É. Filme, né? E quem não entendeu agora, essa piada também precisa de um pouquinho de aula de interpretação de texto, qualquer coisa ali fica comum, né? Professor universitário. O Pazuello proibiu a interpretação de texto em território nacional, cara. Não pode. É, tá bom. Não pode mais. Então vai lá. Então a chega. Risco a saúde, né? Tá bom, vamos continuar. Chega. Então tá. Chega o carro do Borges na casa. Entra com buzinando, né? Abre essa merda pra mim. Foda-se, eu sou deputado, porra. Então tá, entra. E aí, na melhor cena, Totô Francisco de interpretação, tá o Otávio desesperado, chorando pela morte da Gilda, né? E chamando o Borges lá pra cima, que veio acompanhado de dois seguranças, óbvio. Dois Men in Black. Né? Óbvio, ele não é besta de entrar no covil do lobo sem segurança, mas aí o Borges... Eu fiquei olhando pra ver se os dois seguranças não eram os dois caras lá do marketing que estavam fazendo outros papéis, tá ligado? Não é tanto também não, pô. Mas aí, beleza, o Otávio dá uma olhada de visguilha pro cara, vocês ficam aí, tá, filhas da puta? Vocês não subam não, tá? Tô chamando só esse caralho aqui lá pra cima, vocês ficam quietos só aí. Só um humano, porra. Vocês não. É, vocês não estão permitidos não, Ralé. Fica aí, filhos da puta. Eles ficaram. Aí tá lá, Borges entra no quarto, vê a mulher lá ensanguentada, com a cabeça toda ensanguentada, dá até uma aliviada, né? Aquele sorrisinho maroto, né? Safado de... Que representação de cadáver maravilhosa, né, cara? Né? Ela nossa. Respirando ali, respirando... Não. Melhor do que aquele, só a morte da mulher lá no Batman, lá do Christopher Nolan. Que é a melhor ela morte. Ela deu uma tremidinha, só que assim, a gente deixa pra lá porque aquele baby doll ali mostrando aquela teta por trás da... Tava muito bonito. Né? Cara, tudo bem. Vamos chegar num consenso. A atuação dela como cadáver teve alguns tropeços ali, mas aquele muito ketchup era puro Shakespeare. Ele entregou que era sangue, olha... Filho, presta atenção, não, aquilo ali era sangue. Ele tinha litros e litros de sangue à disposição dos quatro cadáveres que eles mataram na noite anterior. Vocês acham que eles não guardaram um baldinho pra fazer maquiagem nela, porra? Porra. Não dá, pra reclamar de sangue nesse filme. Aí Borges tá lá vendo o corno chorando, né? E de repente, não mais, de repente, faca Tramontina. Pá! E toma-lhe uma achadada nas costas do Jonas, que tava escondidinho atrás do pé de Amora, né? Ele tava ali escondidinho atrás do pé de Amora, ninguém viu. Ele veio dar uma achadada no Borges e morreu, Borges. Oh, tadinho do Borges. Eu senti tanta pena dele. Até uma lágrima escorreu do meu rosto. Eu esperei que isso fosse dar mais trabalho, entendeu? Essa parte aí do Borges. Meu filho, do jeito que o Borges era magro, eu tinha corrido o risco do machado atravessar ele. Mas se o segurança não atravessou, machado, vai. Né? Mas vá. Aí o que que acontece? Os dois seguranças são chamados para carregar o corpo da Gilda. Noutra cena, Dr. Francisco de interpretação do Otávio, né? Puta que pariu. Que ator maravilhoso, só que não. E fora da cena, você ouve os sons que indicam que ambos também foram mortos pelo trio. Agora, vamos lá. É muito barulho para quem vai matar dois caras só, tá? Ali teve muita briga para ter a morte só dos caras sem ninguém mais ter sofrido nada naquela conversa, tá? Mas vamos lá. Aí, Nerdmaster, o profissional de assassinatos aí que sabe medir. Visita lá em casa, eu te mostro. Jonas, Federal, olha... por favor, não tenho nada com ele. Tá. Aí Jonas acorda desesperado, começa a fazer as mochilas para fugir. De repente ele sente um cheiro fedido, olha para baixo e aquela carcaça de cachorro aparece embaixo da cama dele. Obviamente isso era a porra de um pesadelo. Ele acorda de novo, né? E aí o corno chega no Otávio e fala que agora ele vai viajar pra Fortaleza. Aquele papinho, aquele mesmo papinho que ele mandou pro Lucimar lá no começo da porra, então, o mesmo papinho. Lucimar. Só que em vez de... Só que é, foda-se. Só que em vez de entregar a porra de uma pistolinha, não, dessa vez ele entregou a escopeta do Sargento Pincel, né? Então, beleza, vamos lá. Aí, legal, o Jonas, na cena seguinte, tá cuidando bem da patroa, né? Sim. Fazendo uma cena bem parecida, quase um espelho da cena lá do cara que eu já esqueci o nome, foda-se, no começo do filme. Aí tá lá o corno depois batendo punheta de novo. Ou seja, a gente tá prestes a rever a mesma cena do começo do filme, tá? Só que não! Porque assim que o corno entra... Ele entra fazendo barulho e o Jonas, que não é otário, se vira, dá um dodge de cabeça e o filho da puta do corno me dá-lhe uma machadada na piranha. E... Que cena foda. Cara, do... Não, mais cena, mais foda do que essa, porque no quesito maquiagem, efeito especial, ficou... tá, ó, maravilhosa, ó. Doutor Rodrigo só tá de parabéns, tá? Parabéns, meu. E desculpa ter chamado o senhor pelo nome do filho da puta, tá? Mas agora, a interpretação do doutor Francisco do filho da puta lá do corno, cara, ela elevou... Gilda! Ela elevou a um nível Gilda. Quase estratosférico. Gilda! Então, Gilda! A interpretação do Otávio tá muito boa, que... Com certeza o sobrenome dele é Mesquita. Né? Aí tá lá, né? Aí ele ouve o engatilhar da escopeta, ele olha pro lado, adivinha quem é? É o Jonas, com a escopeta na mão, tá armado e com a escopeta. Não, legal que ele tá trepando 5 segundos antes, então ele tá duplamente armado. Não, então, foi o que eu falei, ele tá armado e com a escopeta, entenda se a explicação da minha frase. Se ele manteve a ereção depois que a mulher leva a machadada lá, parceiro, eu quero esse cara na minha vida. Né, parabéns pra você e pra ele. E aí, obviamente que o Jonas não dá mole, dá toro, um tirambaço na porra da fuça do filho da puta do Otávio, e cai Otávio com a cara explodida de escopeta em cima da piranha com a porra do machado nos cornos, e acabou o filme. Vendo aquela cena, me deu uma vontade de comer geleia de amora, não sei porquê. Pode escrever. Cara, essa cena... Ela é a cena que tá no cartaz, né? Sim. Né? Essa última cena aí deles dois deitados com o machado cravado no peito dela, esse monte de sangue, em cima desse pano de cama aí, é meio bege, meio marrom claro, sei lá, com essa cozinha de burro quando foge, é a cena que é usada como cartaz, que é o machado em cima da cama com esses pedaços de sangue aí. E eu achei lindíssima a cena, assim, independente do que levou a ela, mas a fotografia dessa cena eu colocaria na minha parede tranquilamente aqui. Sim, a cena foi linda, eu gostei muito do filme. E eu acredito até, eu acho uma coisa interessante, que aquela carcaça do cachorro... Ela era meio que quase um sexto sentido dos homens, dizendo, vai dar merda, assim, olha que... A hora que ele tá andando, ele olha ali, aquilo é um símbolo, assim, tipo, tu tá fazendo merda, velho. Não, na verdade, aquilo ali tá um símbolo de que o comunismo tá chegando. O filme acaba, né, e tem uma pequena cena pós-crédito, bem pequenininha, que é o Jonas sentado na beira da piscina, com a cara de poucos amigos, né, e... Só olhando pra você e falando assim, puta que pariu, que merda foi isso, né? Que dia de merda, né, velho? Senhor Pensador Louco, você que é o culpado dessa bagaça, opa, me diga as suas considerações finais, se possível, uma nota e faça o seu jabá lá do Teatro Escuro. Desde então, quando a gente não dá nota nessa porra? Porque acho que é a partir de agora, né, pelo visto. Caralho, eu vou te contar um negócio, ouvinte, TDAH é uma merda. Tá? Deu vontade. Mas deu então, vontade. Deu vontade de dar o cu, você não quer não, né? Eu tenho, mas eu sempre faço. Ah, tá. Tá bom. Mas então, eu sempre gosto quando no Brasil é feito mais do que... A gente tem um cinema social, um cinema de alerta, um cinema dramático muito bom. A gente tem uma produção que melhorou muito em quantidade e qualidade ao longo dos anos. Mas eu gosto muito quando é feito cinema de gênero, sabe? Não só o cinema alerta, não só o cinema documental, mas o cinema divertido, o cinema trash, porque não o cinema policial. E isso foi uma nova onda no cinema brasileiro, que começou ali perto de quando foi lançado Dois Coelhos, que aliás é um puta filme, assistam Dois Coelhos. E esse filme ele faz os dois, assim, ele tem o melhor dos dois mundos. Ele é um filme extremamente pautado na vida que a gente vive atualmente. Ele tem a crítica social foda necessária que o pessoal fala para os filmes e tudo mais, e ao mesmo tempo ele é um filme trash por excelência. Ele tem atuações ruins quando precisa para fazer a gente dar risada, ele tem situações absurdas para fazer a gente rir mais. E a única coisa que eu digo assim, Guto Parente, eu gostei de você como diretor, produtor, escritor. O filme foi curtinho, foi pouco mais que um média-metragem, ele dá para você assistir ali na boa enquanto come aquela macarronada do almoço. A única coisa que eu te digo é o seguinte: se você fosse um pouquinho mais perverso, você podia ter feito o Jonas comer o filó do Otávio ali enquanto ele olhava para a esposa morta, só para ele se sentir como o Borges, e depois dar um tirombaço nele. Que aí eu acho que teria passado por todas as estágios da agonia dele. Mas sou só eu, né? Eu sou um anjinho Ariel. E para quem quiser, assim, a nota, eu vou dar 7 pregas de 10 para esse... 7 pregas de 10 do cu do Borges para esse filme. E quem quiser conhecer o que eu faço na podosfera brasileira, vocês me encontram, eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco, vocês me encontram em bladoblado.pensadorlouco.com, com filmes sobre músicas e bandas que talvez você não conheça, sobre filmes, às vezes nunca lançados no Brasil, sobre audiodramas de escritores e escritoras em ascensão e quadrinhos falados da minha forma estúpida de ser. Apreciem sem moderação. Ainda bem que ele falou que comete, senão eu ia mandar ele falar tudo de novo. E você, meu amigo Cláudio, o dragão do lado? Cala a boca, que eu sou o co-host, você já pediu pro Pensador, quem vai pedir pro Cláudio sou eu. Ó, ciúme. Cala a boca, porra. Cláudio, meu queridíssimo lagartixa dourada, por favor, suas considerações finais, nota de 0 a 10, porque o infeliz esqueceu de avisar de quanto a quanto que é a nota, né? E jabá, aquela merda do Omega Cast. Vamos lá. Eu achei o filme interessantíssimo, tá? Eu gostei pra caramba, tipo assim, a crítica é bem feita, o roteiro é muito legal, as atuações, nem tanto, mas eu acho que muito delas será assim, é proposital. Então isso passou muito, porque deu muito essa cara. Cara, eu acho que foi um filme muito interessante e muito legal. E como o Pensador falou, ele não é hiperlongo, ele é na medida certa. Mas eu acho que eu vou dar umas 8 pregas do Borges, né? Porque foi bem legal, foi bem divertido. Cara, eu não vi o tempo passar. Realmente não, eu só me liguei no contador quando acabou, né? Eu desliguei do contador e isso daí, pra mim, é um indicador muito claro de se o filme ser muito legal. Ele é divertido. Então, eu acho que você também deveria ouvir o Omega Cast lá em omegastation.com.br, onde a gente tem não só o Omega Cast, tem as matérias, tem o hype do Omega, que está parado, porque o Maverick está parado nisso daí. Vagabundo! E vamos lá, né? Omega Cast de volta. Agora, saiu agorinha de pouco o volume 7 do Histórias de Fantasmas e com as histórias magníficas do nosso Pensador Louco, né? Oh, yeah. E eu ia falar também que não só escritores e escritores de ascensão, mas tem uns em decadência também, porque eles leram um conto meu uma vez, então tem pelo menos um em decadência. Mas estão lá o Omega Magacast no omegastation.com.br ou na sua plataforma favorita, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e o Caralho A4. Estamos em qualquer lugar. Então, olha só, antes de mais nada, antes que você me chame, você já sabe que o Pensador colocou aqui qual vai ser a música de encerramento da porra desse episódio, né? Não, você sabe que se não for com essa, eu mesmo pego essa merda desse áudio e reedito. Tá? Tá bom. Quem quiser saber, Jorge, essa música é cantada no filme Cabaré Mineiro. Boa. E você, meu amigo, meu capitão, Alexandre Nerdmaster, me diga suas considerações finais, notas de 0 a 10 e aquele jabá que a gente falou. Então, o negócio é o seguinte, eu volto a dizer, eu só queria saber quem foi o filho de uma puta que viu comédia na porra desse filme, tá? Eu não ri em momento nenhum, nem com o cu do Borges. Já o Pensador riu o tempo todo. Mas O Pensador é doente, filho. Você tem que entender que o louco dele não é só apelido. Tá? Eita. Mas aí, o que que acontece? Apesar disso, apesar de até agora eu estar procurando graça na porra desse filme e não ter achado, é um bom filme, tá? Se eu não levar pro lado de querer ver comédia nele, é um bom filme. É uma boa crítica social. Eu volto a dizer pela terceira vez neste episódio que se fosse gravado hoje seria Bolsogados o filme. Oh, yeah. Tá? E a minha nota para ele são 8 pregas de Borges, né? 8 pregas de Jota Santo fazendo cosplay de deputado. E para o Jabá, acessem o canal do Paranerdia no YouTube e o canal meu do Instagram, que é o @nerdmaster no Instagram, que em breve vão ter coisinhas novas rolando por lá. Não sei se no devido tempo e espaço já tem coisa nova ou já rolou coisa nova, não sei. Gravar no presente do pretérito do futuro é muito complicado. Viagem no tempo, nunca é fácil. Né? E tu, Feed Kenga, tuas considerações e nota, porque Jabá não precisa, tu já tem em casa. É, bastante. Na verdade, a mulher comprou hoje. E a respeito do filme, eu achei um filme bem interessante pela proposta. Né? O filme ele já deixa de explícito, né, as coisas que vão te chocar. Ele te choca nos primeiros 10, 20 minutos, você não tem para onde fugir. E se você quiser parar o filme ali, no início, você já tem o plot do filme na tua cabeça, né, ele não faz segredos, e ele engata daí por diante uma discussão que vai até o último quadro do filme, até o final, até depois dos créditos lá, com a cena do Jonas na beira da piscina, ponderando sobre as merdas que aconteceram, né? Então, do primeiro momento até o finalzinho do filme, a música também te transporta para essa dualidade de sensações, porque em um momento a música é uma música engraçada, com a batida acelerada, com a letra hilária, e no momento seguinte é um toque de trombeta que te tira daquele estado de efusividade e te joga dentro de um porão para você analisar as coisas horríveis que estão acontecendo em tela. O filme é bom, é profundo, é um filme que se você assistir 2, 3 vezes você vai encontrar coisas diferentes na narrativa. E é um filme curtinho, né? Porque ele começa e quando você se deixa levar pela trama, o filme acaba, né? Ele não faz muita... Barriga, né? Ele não tem barriga, né? Ele quer bem celery, né? Então, ele eu daria... Barriga, só fraldinha, maminha, colchão duro, não tem uns colchão mole ali também. Tem, na hora lá do torno, lá na cama, lá rola um colchão mole ali. Então, é um filme que eu daria tranquilamente 9 pregas do Borges, mais o buraco. E eu quero chamar entendendo todos... Entendendo que o buraco que ele tá dando é o dele. Claro. Não, é o do Borges. Que é bem mais embaixo. Não, acho que tá na altura certa pela posição ali, mas tudo bem, não vem ao caso. Eu quero agradecer a vocês, meus amigos, que aceitaram o convite de vir aqui falar sobre esse filme muito bom. Ao meu amigo Alexandre Nerdmaster, que mesmo com a garganta estourada pela ejaculação do Tocha Humana, veio cá e ajudou a gente. E nós vamos ficando por aqui. E até o próximo programa. E tchau e benção. Ouvintes, vocês acabam de ouvir o último episódio do Água de Moringa no feed do canal. Ai, ai, porque isso não feed nem cheira. Olha que filho da puta. Essa gravação me deu fome, acho que eu vou ali comer alguém. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br. Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo no cu, menos eu. Tudo com a bunda de fora, é agora. Você disse que dava e não deu. Espora no pé, tá tinindo, tá tinindo. Pica no cu, tá sumindo, tá sumindo. Larga teu marido, mulher, e vem fuder mais eu. Teu marido é bom, mulher, mas não fode como eu. A foda é boa de madrugada, de manhã cedo, não vale nada. A pica tá dura que tá danada, ela entra enxuta, ela sai molhada. A mulher de compadre Mané Pedro tem cabelo no cu que faz medo. Ela chorava, ela gemia, era os cabelos do cu que doía. Ela chorava, ela gemia, era os cabelos do cu que doía. Eu pilei milho no pilhão de Sapucaia, que o bicho que mata o homem mora debaixo da saia. A dona é a pica, trabalha.